Fala, galera! Está começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje, com uma temática super especial e urgente. Crise da biodiversidade. E daí? Temos aqui dois convidados muito especiais. A Bruna Caroline, bióloga, pesquisadora de embriologia e apaixonada pelas técnicas de reprodução assistida. E o Leonardo de Paula, biólogo, pesquisador da microbiologia e um amante da virologia. Para remontar esse cenário, vamos contar um pouco sobre a história evolutiva da Terra e os processos que envolvem este lugar e os seus integrantes. Apertem os cintos, porque temos bilhões de anos pela frente. Aproximadamente 4,6 bilhões de anos, iniciava os processos no lugar que chamamos hoje de planeta Terra. Este lugar, durante muito tempo, foi bem diferente do que conhecemos. Se voltássemos a 4,5 bilhões de anos no tempo, em um retorno biogeoquímico na história, encontraríamos um lugar inóspito e, durante muito tempo, aparentemente sem nenhum organismo que pudesse ser reconhecido. Repito, aparentemente. Pera, Ju. Um dos grandes objetivos desta conversa é a desmistificação do nosso olhar em relação a ser um indivíduo à parte e sobre o pensamento de não pertencer à natureza que costumamos ter. Por isso, para que não limitemos o nosso entendimento em função da limitação do nosso olhar, ressaltamos que a megadiversidade física e biológica da Terra é fruto das relações dinâmicas ao longo do tempo geológico. Ao longo deste relógio evolutivo, o ponteiro faz uma parada a aproximados 3,8 bilhões de anos. Já existiam bactérias no planeta, grupos ancestrais, como as famosas árqueas, que são bactérias bem antigas e que têm algo muito próximo dessa idade em escala evolutiva. Mas e aí? O que elas têm a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente, Léo. As evidências apontam que as células eucariontes, essas como as nossas, surgiram de uma bactéria ancestral. Além disso, o mestre Darwin nos traz a importante lembrança que a ancestralidade é comum a todos os seres vivos. Isso mesmo, meus caros ouvintes. Todos. Vamos dar um basta nessa história de organismo mais ou menos evoluído. Todas as formas de vida existentes foram e são efetivas aos seus contextos. Eita, que isso dá outro episódio do nosso podcast, hein? Vamos pensar muito bem nisso. Mas voltando à nossa lupa e nosso relógio evolutivo ao mundo microscópico, cito de antemão a antiga presença de algas, as quais, em sua imensa variedade de espécies, ao exercer suas funções vitais, podem fornecer produtos secundários como o oxigênio. Contudo, aguarde um pouco. Guarde essa informação do oxigênio com muito carinho. Afinal, ele é essencial à nossa vida na Terra. Vamos, então, começar a falar da vida que nos cerca, de como tudo e todos são totalmente interdependentes. Iniciando, então, do micro ao macro, quero lembrar que, além dos micro-organismos ancestrais que comentamos, há uma variedade imensa de bactérias, fungos e até mesmo vírus no ambiente, os quais estão construindo suas estratégias e investimentos evolutivos. Existem diversas bactérias, fungos e muitos organismos que, exercendo suas funções naturais, acabam por fornecer importante auxílio ao ecossistema. Podemos lembrar que micro-organismos podem participar de ciclos biogeoquímicos, da ciclagem de matérias orgânicas, da biorremediação de ambientes poluídos, além da extensa lista de potenciais contribuições dela para a saúde e a indústria de alimentos, né? Ah, gente, eu vou parar por aqui, porque eu poderia ficar falando de microbiologia o episódio todo. Ai, ai, ai, Léo. Eu preciso te interromper para falar uma coisa que parece óbvia, mas não é. Quando falamos da importância das dinâmicas e processos do micro ao macro, também estamos falando de biodiversidade. E pode se perguntar, o que é biodiversidade? A biodiversidade é a diversidade da vida, do genético ao ecossistêmico. As diversas escalas da vida e suas dinâmicas. É tudo, é você, sou eu, o que está à sua volta, o mundo. Ela abrange toda a variedade de espécies que compõem a biosfera, fauna, flora e micro-organismos. Abrange todas as funções ecológicas que esses ecossistemas desempenham. E o que seriam as bases da vida na Terra? O que precisamos para viver? Alimentos, água, oxigênio, medicamentos, combustível, clima. Mas, como já foi dito, não é tudo interdependente? Então, todos esses elementos interligados com a nossa vida deveriam estar em homeostase. Porém, vejo que no mundo atual, parece que muita coisa saiu do controle. É, meu caro. Infelizmente, falar de Homo sapiens é falar de uma responsabilidade irrefutável sobre os principais impactos no planeta. Impactos cumulativos, que em efeito cascata resultam na sexta extinção em massa. Crise da biodiversidade. E daí? E daí que temos muita responsabilidade sobre os desequilíbrios na integridade ecológica. E sabe o que é pior? Muitos de nós ainda não perceberam que isso nos afeta diretamente. Por isso, confiram se os cintos estão apertados. Vamos situar um pouco sobre nós, do ponto de vista evolutivo e as relações com o ambiente. Um ser superior, em 7 dias, criou tudo o que existe até hoje. E nessa uma semana colocou oxigênio, todos os seres vivos e alimentos. E desta forma vivemos bem até hoje. Peraí, essa aí é outra questão que, apesar de ser muito difundida em nossa sociedade, não vem ao caso nessa nossa aventura pelo conhecimento das evidências que envolvem a história evolutiva da Terra. Então, aí vai. Relembrando que há cerca de 3,8 bilhões de anos tem-se o surgimento de organismos. Dentre tudo que possibilitou nossa existência na Terra, incluindo a teoria da endossimbiose, citamos o marco do aparecimento do oxigênio. Porque na primeira metade da vida da Terra, esse elemento ainda não existia na atmosfera e só foi aparecer há cerca de 2,4 bilhões de anos, o que deu uma chance a nós, seres aeróbicos, podermos coexistir nesse planeta tão diverso. E aí, dando um salto na história e já pulando para o aparecimento dos hominídeos, o marco temporal deles neste planeta que conhecemos como Terra, é aproximadamente 2,5 milhões de anos. As ferramentas de pedra para caçar, se alimentar, produção de linguagem, para possíveis comunicações, tudo isso foram desdobramentos naturais desse contexto. E a nossa espécie, Homo sapiens, surgiu há aproximados 200 mil anos. Alguns estudiosos citam que a inteligência é o auge da nossa espécie. Mas ainda em sentido mais amplo, tem-se um marco que é a domesticação do fogo. Ele, já há 800 mil anos, era usado de forma esporádica por algumas espécies humanas. E por volta de 300 mil anos atrás, Homo erectus, Neandertais e depois os próprios Homo sapiens usavam fogo já diariamente. Cara, isso revolucionou muita coisa. Os humanos agora tinham uma fonte confiável de luz e calor. Uma arma letal a grandes predadores. Mas será que isso parou por aí? Ô, Léo, E tem algo que torna nós, seres humanos, mais bem-sucedidos em relação a outros mamíferos? Bom, Bruno, nós somos caracterizados por possuir o famoso polegar opositor e o telencéfalo super desenvolvido. Calma aí, pessoal. Infelizmente, essa espécie que é reconhecida por ter o auge da inteligência, sobre ela, infelizmente, é bom salientar que esse dito homem sábio não é tão sábio assim. Isso mesmo. Nós temos um longo histórico de convivência irresponsável no planeta. Acelerando esse relógio evolutivo, ressaltamos agora algumas ameaças causadas por nós e que contribuíram e contribuem para esse cenário de crises. Setembro de 2020, o Pantanal também está em chamas. E sabemos que as nossas influências na dinâmica do fogo não são nada inusitadas. Mas, se soubéssemos que ele seria usado para atear fogo na Amazônia e no Pantanal, talvez poderíamos ter deixado ele escondido. As queimadas provocadas por seres humanos são precursoras de perdas irreversíveis ao meio ambiente e à diversidade genética dos seres. O desmatamento, a fragmentação de hábitat, são ameaças diariamente relacionadas à extinção de espécies, muitas vezes de espécies chaves para os processos de todo o ecossistema. E isso interfere nas sensações térmicas e até mesmo no clima, na qualidade do ar, da água e na homeostase das florestas. Vocês já ouviram falar de One Health, pessoal? Em saúde planetária? Trata-se da interdependência em sentido mais amplo. Falar de saúde do planeta é falar da nossa saúde. Falar de um planeta doente é também falar de seus integrantes. Nossa, pensando sobre isso, me lembrei do aumento de doenças respiratórias, de epidemias e até de pandemias. Nossa falta de cuidado fomenta o aparecimento de doenças. Nossa forma de vida incentiva a produção desenfreada, o que gera mais desmatamentos. Nossa dependência desse modo de vida gera menos qualidade de vida e mais problemas. Mas peraí, vamos falar uma coisa de cada vez. Pois então, pessoal, já sabemos que desde os primeiros indícios da nossa espécie, talvez até do nosso gênero, causamos algum tipo de impacto nessa nossa grande casa planetária. Mas, da Revolução Industrial para cá, as coisas aumentaram exponencialmente. Vale lembrar que depois da Revolução Industrial, os modos da sociedade foram redefinidos. Paramos de utilizar o modo de produção manual e começamos a depender e a investir muito em grandes empresas. O boom do capitalismo também está aí. Começa-se a comprar muito mais, porque tem-se uma oferta bem maior. As empresas começam a produzir ainda mais. E aí, já sabe, né? Com essa produção toda, os conhecidos bens naturais foram servindo de recurso. A poluição e as marcas desses desequilíbrios vão só aumentando. Temos outro ponto também. Com a Revolução Industrial, o êxodo rural aumentou. E o processo de urbanização acelerou-se, ou seja, as pessoas foram procurar moradia mais perto da oferta de trabalho nas empresas, o que começou a gerar cidades mais cheias. E com isso já fomos ladeira abaixo. Muitas pessoas construindo, tampando os cursos pluviais, gerando muito resíduo sólido e contaminando os cursos de rios com esse lixo todo. Uma ressalva importante a se fazer é que todos causamos algum tipo de impacto. Porém, não podemos colocar o mesmo peso entre a grande massa de pessoas e as grandes empresas, que muitas vezes lucram e muito com a destruição. E também, por outro lado, não devemos retirar de nós a responsabilidade de fazer boas escolhas ambientais. Entenderam? Assim, o pouco que fazemos hoje com programas para empresas produzirem menos resíduos, projetos de menor geração de gás carbônico, tudo para tentar amenizar os impactos que foram intensificados a partir dessa época aí. Eu estou ficando até sem fôlego com esse nosso diálogo. O quanto é incrível e preocupante essa interligação das dinâmicas da vida. Mas como é perigoso quando lidamos de forma irresponsável com o meio ambiente e com nós mesmos. Desequilíbrios, crise e efeito cascata. O que vou falar agora é pauta para outro episódio. Mas pegando um gancho da Bruna e com as informações que temos até aqui, já podemos imaginar que se for para ter um vilão na pandemia que vivemos em 2020, ele não seria o vírus. Muito menos os morcegos, né? Que, a propósito, são fofíssimos e importantíssimos para o ecossistema. O presidente eleito talvez seja o vilão. Mas não era bem esse o ponto, né? Realmente, Ju. Nossa, com esse contexto todo, eu confesso para vocês que eu fiquei até um pouco desanimado. Porém, o que vocês acham que a gente pode fazer em relação a isso tudo? Léo, primeiro, de forma urgente, devemos entender que fazemos parte de tudo isso. Afinal, todos, né? Todos os ouvintes, Léo, Bruna, mil vezes sim, fazemos parte da biodiversidade. E tudo isso também é um problema nosso. Bom, eu vou tentar trazer um pouco de ânimo a todos nós. A ciência, o método científico, as vivências e saberes populares. Em suma, o nosso entendimento em relação ao fato de sermos a principal espécie causadora de impactos no planeta tem relação intrínseca com o desenvolvimento da nossa noção de pertencimento com a natureza e com a biodiversidade. E temos em nosso país, com muitos estudos e pesquisas, inúmeras estratégias de conservação para podermos dar uma freada nesses impactos e contribuirmos com o nosso planeta. Preciso alertar que fui um pouco coagida por membros do grupo que amam os temas para falar do importante papel da conservação pela reprodução assistida e de abordagens como a unidade de conservação em todas as categorias e as estratégias dos zoológicos. Então, sem nenhuma pressão, vamos falar dessas importantes abordagens. Os zoológicos e aquários, por exemplo, depois de muitas transformações, deixaram de ser lugares de simples atrações e passaram a dar espaço excepcional para pesquisa, educação e conservação. Eles têm um papel na conservação ex situ e in situ, ajudam a proteger espécies em extinção e apoiam iniciativas globais. Sempre com premissas de bem-estar animal e com programas de educação ambiental que conseguem orientar muitos pensamentos dos visitantes. Já que uma dessas influências foi minha, vamos falar um pouco da reprodução assistida. Ela tem uma grande importância na conservação, por trabalhar com biotécnicas que auxiliam na preservação e reprodução de animais com risco de extinção, por exemplo. As biotecnologias, como inseminação artificial, transferência de embriões, fecundação in vitro e clonagem, podem ser utilizadas em vários países do mundo, inclusive no Brasil, em diversas espécies de animais silvestres, auxiliando-as com questões reprodutivas em si e muito mais. Pera aí, pessoal. Já que vocês estão enfatizando as influências de cada sub-área para a melhoria do ecossistema, eu vou deixar aqui como lembrete para todos os ouvintes que a microbiologia em si ela tem inúmeras estratégias que podem auxiliar a saúde humana e a do planeta. Ai, ai, meus caros ouvintes, temos dois convidados e dois puxa-sacos. Brincadeiras à parte, como uma boa jovem da conservação, fecho o nosso episódio de hoje, lembrando que o nosso planeta é muito diverso e o nosso país tem a maior concentração de biodiversidade do mundo. A diversidade biológica é a chave para a manutenção da vida e para as diversas estratégias do nosso bem viver. Não há dúvidas, a destruição dos hábitats são fatores responsáveis pela redução da biodiversidade. O crescimento dos locais, de populações humanas com irresponsabilidade ambiental, tudo isso pressiona extraordinariamente os ecossistemas, produzindo destruições ambientais em grande escala. Pequenos impactos para nós podem ser vitais para muitas espécies. Já fizemos muito do ponto de vista de impactos, meus amigos, mas a vocação do Brasil é a conservação da biodiversidade. Conservar vale muito a pena. Até mais, pessoal.